208-209, acena identificação, autorizado, chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste 1014. TAM 3305, complete final. Controle SAU. Com pouso. Confirme a frequência, por favor. 118,6 dúzia. 118,6, obrigado. Liga pouso. TAM 3305. Controle Salvador, boa. TAM 3105-10. Salvador, boa. TAM 3105-10. TAM 3152, contato radar, suba 330, saída PUCA. 0, PUCA. Pode PUCA, pode voar Maceió, TAM 3152? Mantenho o perfil, TAM 3152, Maceió, do centro. Ok, PUCA, Aracaju, então, ciente. Salvador, TAM 3305, uma boa noite, final 10. TAM 3305, boa noite, livre pouso no 0, vento no 10 grau, 08 nós. Livre pouso 10, TAM 3305. No 604, pushback para menos, portão 4. No 604, livre acionamento e táxi para o táxi, chame 1186. Qual é são? Livre acionamento, chame para o táxi, chame 1186. Está sendo autorizado, vai chamar para o táxi em 2006, no 604. 3305, Solo Zulu 5, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 07. Direita, livra na Eco, Alfa, Juliette, para o portão 07. Tá, 305. TAM 3152, chove Recife 2545, alternado no 2085. 2545, alternado no 2085, TAM 3152, bora. Para o máximo no 604, com 1132, 132 a bordo, com pena Recife, 3 horas e meia de autonomia. Mano, 72, 3 horas e meia, Recife? Demantio, 3 horas e meia, pena, autonomia, 604. O 604, táxi Via Índia, 2186, não confere. E aí, 18 da manhã, mesa 4. Boa noite, coluna 604. Boa, coluna 604, a linda coluna 0, vento no 1 no 0 grau, 07 nós e o ajuste no 0 no 4. A linda é coluna 0, o ajuste é no 0 no 4, no 604. Novo Salvador, boa noite, Web 6747, com informação tanto, solicita Guarulhos no 340. Gente, aguarde cópia aí, 1186. Hey, Web 6747, Guarulhos, aprovado nível 360, via Pesolu 21, Trive, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor, Elefa, após direto Sagaz, com curva direita, transponder 5067, controle 1-9935. 86. Autorizado 360 para Guarulhos, a Pesolu 21, Trive, posto. Decolando da 10, curva direita, Arbor, Elefa, Sagaz, 5067, 1930. Autorização Guarulhos. Graças. 186, por gentileza. Se aproxima 6613. Afirmo. Sim, obrigado. Salvador, é o Oceano 6313, informação Tango, autorização Guarulhos. Volume 04, controle 1935, decolado 220, bom voo. Ok, obrigado, 604. Oceano 6313, boa noite, Guarulhos, aprovado nível 380, via pelo IC50. Decola da pista 10, perfil de saída da EOLE, da EUDIS, com curva direita, transponder 5070, controle 1935. 380 Guarulhos, motorista 50, da EOLE, da EUDI. 5070, dona 35. Oceano 6313, cotejamento correto, chame pronto. Reportarei, obrigado. Final, torre 118-6, bom pouso. 118-6, bom pouso. Torre Salvador, Azul 4209, final IAD. Azul 4209, livre pouso no zero, vento no 00 grau, 079. Livre pouso no zero, Azul 4209. 4209, sala 26, direita 121, correção, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, Recife 2545, alternado 12685. 2545, 2885. Salvador, 6747, pushback, acionamento na 13. 6747, livre acionamento, chame para o táxi. Vai, só confirmando, vai acionar na posição, chama para pushback, 6747. Gente, chame para o táxi, ok? Reporte só iniciando o pushback, web 6747. Entendi, graças.